Lucas, você trocou de navegador, mas parece que o resultado se manteve o mesmo. Você foi mais rápido, conseguiu a vitória. Como que é pra você estar tá navegando agora com ele, com o Enzo, que pra você é uma novidade no RPV? É, então, o Enzo, ele é meu primo, a gente já se conhece há bastante tempo, já tem confiança no outro. Ele já correu um ano antes com outro piloto, então ele já tem uma experiência, a gente está se adaptando agora com a questão da velocidade, que anda um pouco mais rápido do que ele estava acostumado, mas tipo, tá tudo indo normal, a gente está bem entrosado, tipo, que nem esse rally de agora, que era um rally muito técnico, dependia muito da navegação, e ele foi muito bem, tanto que o resultado está aí, a gente conseguiu correr uma etapa antes do brasileiro, então já deu uma entrosada. E é isso aí, a gente vai pra cima agora nas outras etapas. A próxima etapa Itatiba é uma etapa que a gente conhece, já correu lá. E vamos pra tentar buscar a vitória e continuar na liderança do campeonato. Me corrija se eu estiver errado, mas é sua primeira vitória no RPV. Como que é a sensação de estrear assim com o pé direito? Ah, muito gostoso, ainda mais com meu primo aí, né? Meu sonho que é andar com ele. E ainda mais o Ouro Branco também, ganhei um brasileiro. Foi, agora vai ser questão de entrosamento, andar junto para pegar o time, para pegar cada vez melhorar mais.